Guardião Salvador, Fora do Solo, Pro Norte, Guardião 01. Guardião 01, Fora do Solo 33, me controle no 0.8. 120, décima 8, Guardião 01. Autorizada Aracaju, via Golf 677, saída Puca, transição Caju, nível 190. Pistola 0, primeira curva à esquerda. Acione o código 54, 20, frequência do controle 1, 20, 19. Escuta permanente, rapidamente. Afirmativa, tem um no mil pé, está autorizado, 01 chama retorno. Vai lá para o retorno, 01. 54, 20, vou transponder, frequência do controle 20, 19. Trip 52 no meio, protegimento correto, reposto pronto para puxar acionamento. Portão 3662, portão 8, pronto para puxar acionamento. Portão 3662, coordenado com a equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, coordenado com a equipe de solo, portão 3662. Salvador L6748, solo Salvador L7748, tá na sexta. Leve 6748, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, L7748. Dois mil pés autorizado, ILS 1018. Salvador, Xané 6310, nós 6 para puxa acionamento. Xané 6310, aguarde. para pushback, acionamento azul 4075. Exato localizador, o voo no 604. Torre 118-95, agora 604. 118-95, 604, voo. Para pushback, acionamento. Azul 4071, no segundo setor, aguarde. Paulo, o TAN 3858, pushback, acionamento 03. TAN 3858, a terceira no setor, aguarde. Aguardando. Salvador, muito boa noite, gol no 604. Agora uma milha e meia para o externo, bastante travado. Gol no 604, Querengal no 018. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus no 0 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, 604. Azul 4071 está aguardando a passagem do Airbus da TAM, que vai iniciar o táxi. Após a passagem do mesmo, está autorizado o pushback acionamento. Após a passagem do TAM, autorizado o pushback acionamento. Chamado pushback do TAM 3858, Paulo. TAM 3854 está aguardando a passagem do, da aeronave da TAM, que já vai iniciar o táxi. O, a aeronave da Azul no portão 01 já está condicionada, e do portão 06. Após a passagem desses dois, o senhor está autorizado. Só aguarde mais um instante que eu já vou entrar em contato com o senhor. Estou aguardando a escuta, 3854. Taxi, o TAM 3662. Temos a bordo 160, autonomia de 2 horas e 40, alternado é Fortaleza. 660, autorizar táxi até o ponto de espera via SAT 1, Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 108. Gente, autorizado SAT 1, Índia, até o ponto de espera da 160, lá chama a torre 1895, TAM 3662. Gol no 889, após a passagem da aeronave da TAM, quando a equipe de solo sem atrapalhar o táxi da mesma. No solo 42, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Libera pista pela direita, 219, voo no 604. Então, 3165, aguarde. Salvador, muito boa noite, 604. de estacionamento. 407. Pronto, no ponto de espera da ONU, zero. 3662, autorizado ali aí, decolar pistão no zero, vento 190 graus, 109. A linha decola, o TAM 3662, a pista no zero. Para o táxi do gol 1889, 141 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. Gol 1889, só aguarde mais instante para táxi. Pode dar. 662, decolada de 45, chama o controle, 120 decima 8. 20, muito obrigado, boa noite. Aguarde mais instante, pois temos estimado 5 minutos. O solo Chanelo 6390 está pronto. A bordo 150, 3h30. Repito. Chanelo 6310, vai seguir a nave Lembraia da Azul, que está no portão 0304. É o segundo no posto de espera. O posto de espera vai chamar a torre na frequência 118 195 QNH 108. Afirmativo, segue o azul, 18, ok, na ponte de espera, chama a torre 1895 e o ajuste no 08, é só reportando aí, alternado é Natal. Ciente, o Chanel Metriz no 0. Para 0. Gol no 604, na ponte brasileira. Gol no 604, aguarde mais instantes. Continue na Juliette. Continue batendo aqui. Táxi, azul 4071, com 110 a bordo, alternando com 3 horas e 50 de autonomia. Azul 4071, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1908. Via Índia, ponto de espera, torre 118, 4071. Obrigado. O azul iniciando o táxi, o TAM 3258 autorizado, pois, no 3. TAM 3258 negativo, após a passagem da Avianca, a aeronave da Avianca está autorizada. Então, quando passar a aeronave da Avianca, está autorizado o pega estacionamento, TAM 3258. Considera a instrução, vai manter a posição e vai aguardar. Tem o tráfego da Gol que vai taxiar e assim, após a passagem do mesmo, será condicionado. Mantenha a escuta e aguarda, por gentileza. A senhora passou a informação para o 3258? Afirmo. Mas o pushback foi pedido antes do gol. Afirmo, comandante, mas eu vou manter a posição, vai aguardar por gentileza. A então foi preferido, então você viu o que foi. Azul 4071, boa noite, autorizado a decolagem, pista 10, vento 180 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem, 4071. Escuta? Vai ficar condicionado após a passagem do tráfego da Gol até agora, autorizado o Pushman 3. Positivo, a passagem do Gol está autorizado, 358. O Gol no 604 vai ficar, vai manter posição aí, por gentileza. Tem a aeronave da TAM que vai iniciar o Pushman 3, o seu finger é o 02, você vai manter posição e vai aguardar. Positivo, aguardando o 604. O 3965, 1010. Chama 3 no 0, ali, mantém a pistola 0. Mantém, mandando. Salvador, chama 63, zona 3, cruza 190 até 160, informação William. 63, zona 3, chegada a Bonf, desce, mantém a 4 mil pés, ajuste 1019. 4 mil pés, 1019, só mais que perdeu contato com o centro restrito nessa semana, ok? Esse. Controle 1208, obrigado. Salvador, o azul 4071 decolou na sua escuta. 471 na saída da EL, submantém a 360. Da EL, submantém 360, 4071. Oceano é 6310, autorizado a decolagem em pistão 0, vento 180 graus, 10 nós. Decolagem 6310. Controle azul 4071, o senhor autorizou a proa da EL, da presente? Autorizado, direto da EL. Direto da EL, 4071. Ok, após a corrida do Oceano, a linha aí mantém em pistão 0. Eu não chego após o Oceano, nem mantém, mano, 889. Passa 62, passa 160, chama o centro e 12685, altera 2545. 2685 e 12545, obrigado, boa noite, tanto 3662. Boa noite. Decolada 53, controle 120.8. 120.8, 63, zona 0. baixa 3165, 148, 3 horas e 40, Antena Guarulhos. Autorizando 65, autorizar táxi até através do 06. Nível táxi até através do 06, tá? 3165. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, Paulo do Solo 53, cumprindo saída Gemo, na sua escuta, Pucajé, Maracaju. Firmo, suba para o nível 350, vigilância, Oceaner 6310. 350, obrigado. Táxi, João Pessoa, 440, 149 a bordo. O Salvador 6310 pode voar pro do Romeu Fox 08. Eu vou coordenar com o centro, aguarde um instante. Oh, pois não, obrigado. Então, 3165, para a nave da companhia, até o ponto de espera. Ponto de espera, chama a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1019. 19, visitar, após a aeronave da TAM. 604, após a passagem da aeronave da TAM, está autorizando ingresso na Vilhete, portão 02. Negativo 604, após a passagem da aeronave da TAM. Zero 08, obrigado, boa noite, tchau. Controle, boa noite, gol 1889. Carro, gol 1889, decolado. 89, suba ao 360, saída da El, vigilante. 360 da El, 889. Pronto. Sente autorizado, alinhar e decolar, vento 1 no 60 graus, 10 nós, 3258. A linha decola, setor 0, tá? 3258. Voador, boa noite, tá? 3165. 3165 no ponto de espera da 10, mantém a posição. Espera, pode estar da 10, tá? 3165. Gente livre. Obrigado. Puxa, né? 6310, controle? 6310, controle. No momento ainda não vai ser possível voar direto, devido a tráfego. Sendo solicito que mantenha ainda aí o perfil da saída. Bom, muito obrigado pelo feedback, o 6310, gente. Controle, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Aqui Monte Filho, visual do campo, para retorno ao Salvador. Chame a torre 118-95. 118-95, boa noite. 01. Boa noite. Três 3-3, desse mantenha 2000, autorizado ILS XRE, informe localizador. Até 2000 pés, autorizado ILS, vai informar localizador, Oxalé 63, zona 3. 2-1-6-4-1-2-1-6-4-1-2-1-6-4-1-2-1-6. Autorizado, chame para o táxi na frequência da torre, 1-8-9-5. Chama para o táxi na frequência da torre, 1-8-9-5-3-5-2-1-6. Tá 3858, decola 59, controle 120, decimal 8. 208, tá 3858. 165, quando pronto, livre decolar, vento 180 graus, 10 mais. Quando pronto, livre decolar, 90, tá 3165. Posiciona 1700 para o 370. 3858, sair da Momo, submantenha 370. 370, Momo, 3858. Oxalé 6310, passa 150, chama o centro em 12685, alterna 2545. Afirmativo, centro 2685, alterna 2545. Uma boa noite, 6310. Boa noite. Astro 235, autorizado, chegada a Bonf, desse mantenha 4 mil pés, 1019 ajuste. 4 mil pés, 1019, com perfil da chegada a Bonf, azul 4235. Boa noite. 08, boa noite, 3165. Da 5, decola perfil da EL. 3165, submantenha 360, saída da EL. 3 táxi via pátio Índia até o ponto de espera da 1-0, chame pronto para decolagem. 3 táxi via pátio Índia e o táxi na praça CB 52 na manhã. Guardião 01 para o Graé, informe no solo, vento 180 graus, 10 mais, 01. 180 com 10, é para parar no solo, parte do Graé, Guardião 01. OTAN 3858, solicita voar para ti. E mantenha inicialmente o perfil da saída, devido a tráfego, aguarde coordenação com o centro. OTAN 3858. Estabilizado no ILS, Oxalé 6303. 6303, complete final ILS, chame a torre, 11895. 2 Salvador agora, 11895, Oxalé 6303, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol no 889, passa 160, chame o centro em 1251, alterno 3325. 251, 3325, gol no 889. Mantém a posição. Posição.